Eu trabalhava sempre aos domingos e meu marido ia comigo porque se acontecesse alguma coisa ele estava junto. Ai, quando a gente chegou lá em cima, deu uma cevada. Chavo muito mesmo, aí eu tive que abandonar o resto das casas porque senão ia ficar tarde. A gente foi embora a pé porque o cavalo deslizava e tinha lugar que eu, nem a pé, tava conseguindo passar.